ter você, pelo simples fato de ter tudo a ver. Não dá pra disfarçar, céu do bem querer, tua boca linda, lua sobre o mar. Decifra-me ou te devoro, sabe ler meu olhar, fissura é pouco amor. Eu sinto que é mais fundo que o mar, êxtase, frenesi é todo o meu viver, em órbita há dias por você. Quero ter você, muito mais que um dia eu sonhei querer. É só você chegar pra me enlouquecer, brilho espontâneo de oceano e mar, e um Mediterrâneo no azul do olhar. Ah, meu Deus, deslumbre é pouco amor. Eu digo que é mais fundo que o mar, êxtase, frenesi é o céu no meu viver, em órbita há dias por você. Brasil FM, valorizando nossa música. Tenho beijo bom. Você olha pra mim. Bocas têm o beijo bom assim. Ou então fecha os olhos e fecha os olhos. Yeah. Olha pra mim. Quero crer que é você. Olha pra mim.

vou esquentar os pães, seus dedos até de manhã. Vou esquentar os pães, seus dedos. Você me quer assim, triste e traiçoeiro. Se eu posso me dividir meu corpo, meu amor, pra que ficar assim, desesperada? Se ele falou que não lhe quer, até de manhã vou esquentar os pães, seus dedos até de manhã. Vou esquentar os pães. Na vida tenho muito que dançar para aguentar o peso, pra parar de pensar no erro. Porque você não quer ficar tranquilo um pouco? Seu rosto é mais bonito rindo. Pra que ficar assim, desesperada? Se ele falou que não me quer, até de manhã vou esquentar os pães, seus dedos até de manhã. Vou esquentar os pães, seus dedos. Da música brasileira. Adoro cada vez mais. Eu só quero que você siga ZYD801, Nova Brasil FM, 89,7 MHz. Uma empresa do Grupo Sol Panambi, moderna e brasileira. Nova Brasil. Correr só você.

madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar. Bom dia, anjo. Quando acordar, bom dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar. Bom dia, anjo. Quando acordar, bom dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, anjo. Bom dia, anjo. Bom dia, anjo. Bom dia, anjo. Muito bom dia. Nova Brasil. Well, Sister Polanda, I want you to step up with me, Sawanya, now. Quick, quick, quick. Posso te ouvir? Quem é você pra me dizer o que é que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer? Quem é você pra me dizer o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? To pick and choose. Quem é você pra me dizer o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer?

fome de lenha doce. Se a minha sede aumentar o calor, tem de ser um lance legal. Tem que ter um certo sabor, muita calma durante loucuras no final. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não fui eu que fiz. Então viver é um lance legal. Torna-se um precipício, pesadelo que vaga pelo ar. As coisas que eu penso que ninguém quer entender. As coisas que eu faço que ninguém deseja ver. É por essas e por outras que eu preciso de você. Só você sabe como e por quê. Queria chegar e te abraçar, e pelo coração te amar. Em vez de te ligar, eu iria te beijar, e todos os meus sonhos iriam acordar. Se eu não enlouquecer de amor, eu vou ver minha vida acabar. As coisas que eu penso que ninguém quer entender. As coisas que eu faço que ninguém deseja ver. É por essas e por outras que eu preciso de você. Só você sabe como e por quê. Queria chegar e te abraçar, e pelo coração te amar. Em vez de te ligar, eu iria te beijar, e todos os meus sonhos iriam acordar. Queria chegar e te abraçar, e pelo coração te amar. Em vez de te ligar, eu iria te beijar, e todos os meus sonhos iriam acordar. pegar e pelo coração te amarrar em vez de te ligar. Eu iria te beijar. Nova Brasil. Não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me entregar total, meu medo é você que eu sou superficial. Se eu não fizer amor assim sem mais, se você briga e for correndo atrás de alguém, vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez, meu amor. Mas se eu sentir que nós estamos juntos, Brasil FM apresentou Sob Medida. Uma hora só de música. Nova Brasil FM, valorizando nossa música. Pode ter um jeito de acasalar. mar com minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo e seu coração desfinge. Seu coração desfinge. E seu coração desfinge. E seu coração desfinge. O mar vazou de uma paixão, atravessou meus olhos, encheu a minha mão, caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de e derramou manhã. Se o amor sabe de tudo fazer, pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão de amor atinge pra amolecer o mundo e seu coração desfinge. E seu coração desfinge. E seu coração desfinge. Ai, eu dou. Seu coração desfinge. Coração desfinge, desfinge. Nova Brasil, Nova Brasil, Nova Brasil. Já vai achar o cara que queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Tão fácil perceber que a sorte escolheu você e você cego nem nota. Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, você gastou sua cota. Eu não posso te ajudar, nesse caminho não há outro que por você passa. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa. Acima do sol. Mas quando sempre é sempre nunca, quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar. Oh, um dia ela já vai achar o cara que queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira. só vai achar alguém pra vida inteira como você não quis.